numeia Jaron. Pegou após a passagem do mesmo, prossegue à direita para o gate 08. Sim. Vou dar para passar aí agora? Vai, cara. Por aí, então vai. Beleza, vou manter a posição. Controle saltou, boa noite, é o 35415. 35415, contato radar, tudo mais, 160, saída da EL. 160, saída da EL, 35415. 800, autorizado, toque arremetido. Sam 3603, autorizado Mário. Direto Mário, 3603. Salvador, Sam 3603. Confirme para o controle. Sam 3603 negativo, mantém a proa de mar. Direto 00, tocou e arremeteu aos 30, curva esquerda, repartindo a duventão no 0. 0, curva na esquerda para a perna do vento. Salvador, 1601, no Ponte Brava 0, pronto. Boa noite. 1601, linha decoladão no 0, vento no 20 graus com 9 no nosso. Além decorada. Felipe 00, avistado através do norte da torre, reparte na final. Passará na final, Olimpo 00. Salvador, boa tarde, 34-16, send the 1-1. 16. Editor Core 16, so we'll be ready to start in 2 minutes. Do you have our flight plan? Yes, right, copy. Yes, ready to copy, Editor Core 16. Okay, clear to Fortaleza, flight level 350. After takeoff, runway 10, left turn, and the Momo Departley, Mike Oscar Departley, after Cogibu. Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. After flight position, Fox Bramel Oscar Tango India. After Upper Zulu 19. Scott 5060 and Depart Control 19.8. Tato Radar, Sojo 360, saída da EL. Sir Momo. Okay, after Momo, position Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform. After flight position, Fox, Romeo, Oscar, Tango, India. After Upper Zulu 19. Okay, Italy 416 is clear to Fortaleza, level 350, runway 10 after departure, left turn to Momo, then Kogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform, Roddy, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India, after Zulu, 19, Squawk, 5060, departure on 19.8, Italy 416. With the back Squawk, report ready, push back and start up. We do it, Italy 416. Boa noite, Goma 273, no gate 03, para pushback, acionamento. Boa noite, autorizado, reporte pelo Parotaxi. Voltará para o táxi, 273. 6259, alterna 136925. Plan 3603, desça para 2000 pés, QNH 1013. Autorizar TLS, reporte autorizado. 2000 pés, tá 3603, agora poderia voar toda? Até os 35, curva esquerda, repartindo do ventão no zero. Repartindo do vento, limpo 00. Na terra do vento. E Olimpo 00, autorizado base, reparte na final. Será na final, 00. Saldão, trip 5415, solicita o 180 como final. Felipe, siga 415, nível final 180. Fique no 415, reautorizado, nível de voo 180. Autorizado 180, Felipe 5495. Na final, bateria baixa travada. Sente livre toque arremetido da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-0-9, altímetro 1-0-3. 0-0, livre toque arremetida. Salvador, gol 1273 para o táxi, estamos com 135 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alternando Campinas. Campinas 3 e 30, 135, atrasado, prosseguir o táxi à direita via Índia Alfa até o ponto de espera pista 1-0. Do ponto de espera, torre 1-8, decimal 62. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1862, 1273. Tudo 1-0. Oscar Uniforme Romeu, um minutinho para a cópia. Qual parte que se encontra a pista que decola? Decola da 1-7, está no contato Aerostar. Ok, sente. Foi estacionamento Gol 940 na remota. Autorizado, reporte para táxi Gol no 940. Autorizado, Gol 940. Foi 0-0 na perna do vento. Gira a base, reparte na final, Olimpo 0-0. Será na final, Olimpo 0-0. Salvador, boa noite. Gol 1273, ponto de espera da 1-0, pronto. Gente, 1-273, mantém o ponto de espera. Vai manter o 1273. Zero, avistado na base, livre toque arremetido da 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-1 na altímetro 1-0-3. 0-0, livre toque arremetida, controle baixo travado, altímetro 1-0-3. estabilizado, Realiança, tá 3603. Tá 3603, complete a aproximação, chama a torre na frequência 18396. 18-6, obrigado, até daqui a pouco. Um 273, decola assim que é autorizado. Negativo. Um 273, a linha mantém no zero. A linha mantém no zero, 1273. 100, tocou e arremeteu aos 44, curva à esquerda, reparte na do vento, dá no zero. Na do vento, linha pro 00. A linha decola da 1-0, vento 1-1, 0 graus com 1-1, né? A linha decola da 1-0 na 273. Torre Salvador. Boa noite, você está 3603 estabilizado, baixo gravado. Boa noite, está 3603, vento 1-2-0 graus com 1-1, nós, altímetro 1-0 no 3. Aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, está 3603. Feito também 21 horas, vocês apresentaram a DLA para 21h45. O destino é Sierra Juliette, Delta e Sierra, fábrica Fortaleza. Positivo, é Eusébio Ceará, fábrica Fortaleza. Tô ciente, a gente só vai aguardar aqui, porque acho que como nesse intervalo aí tem o processamento da DLA, o plano, vai sair ou a DLA dele lá pro sistema do centro ou o plano de voo. De qualquer forma, nós estamos aguardando a autorização parte do centro, recebendo parte da mesa, que a gente já pediu a sala essa para retransmitir. Obrigado pelo calabar, então eu vou ficar aqui no aguardo, tá bom? Tá ok, então logo a gente tenhamos aqui, o chamaremos para a cópia. Gente. A retaguarda do Airbus segue como número 2 para 1-0. Zero, se encaixa na retaguarda do Airbus, seguindo como número 2. 1-2-5. 1-3-3-2-5. 133-25-5-5-5. 0. Lembre, pausa na janela, 3603. 1-2-7-3, decolador 46, chame controle 1 na decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Ligou 1-273-2000 na sua escuta, boa noite. 1-273, contato radar, Lupanjou 360, saída da El. Ok, 1-2-7-3. 1-2-7. Copiado, autorizado para o táxi via pátio principal Índia Alfa, no ponto de espera, torre no 8, decimal 612. 7. Via pátio, depois ingressa no pátio principal, curva direita na Índia, Alfa de 26, boa noite. Boa noite, bom voo. Lutana 3603, livrou? 0, vento 120 graus com no 09, altímetro no 03, autorizado toque arremetido não no 0. Autorizado toque arremetido, limpo 00. 03. Liga. Aguarde para a decolagem, o Guardião 07. Guardião 07, vento 110 graus, com no 09, altímetro no 013, é parte fora do solo. Vagão 940, ponto de espera pronto para decolagem. Vagão 940, ali mantenho no 0. Ali mantém na 10, 940. 0, tocou e arremeteu aos 49, curva esquerda repatinado ventão no 0. Repatinado vento, limpo 00. 3603, táxi via Juliette para o gate 07. Juliette para o 07, 3603. Fora do solo, Guardião 07. Vicente, Guardião 07, decolado ao 50, chame controle 19, decima 8, bom voo. 98, obrigado, 07. Controle, Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Decolado, mantendo 500 pés, destino centro administrativo. Guardião 07, mantém 500 pés, reporte. Confio, senhora. Guardião 07, informa para pouco. 07. Papa Romeo Oscar, ele foi no Romeo na escuta K4. Só para a Copa, eu acho que ele faz Romeo. Ok, autorizado então, conforme requerido, Zé do Ceará, nível 390, decola pisto no 7, com curva à esquerda, saída Momo, após Momo voa posição Cogno, após Frote e Upperslu 19. Frequência do controle 119.8, código transponder 5067. Autorizado conforme, 390, decola da 17, vira para o esquema. Saída a Momo, após Momo vai para a Copa, vira o Oscar, Golfo, Bravo de forma, após o Petit. Estamos em 19, controle 198, transponder 0567. Oscar, pode mandar. Ok, só conforme o código transponder, ao contrário, é 5067, que é 5067, o Oscar uniforme Romeu. Confirma o número de seu senhor, Zabar. Contato radar, turma de voo 360, sai da árvore. 5067, responde. Está correto, acionamento e táxi, torre no 8262 e bandeira. Para acionamento e táxi, 118612, grato, obrigado pela colaboração. Não por isso, uma boa noite. Guardião 07, frequência livre. 00, Tocaia remeteu 53, curva à esquerda, repartindo a vento, dá 1-0. Tempo 00, curva à esquerda, repartirá na do vento. Gol 1273, chame Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 136, decimal 25. 35, obrigado, boa noite, bom 273. Foi 00 na perna do vento. Gente, gira a base e reporta na final. Foi 00, gira na base e reporta na final. Tempo 00, toca e arremete na 1-0, vento 1-0 graus, com 1-0 nosso, altímetro 1-0 no 3. Tempo 00, toca e arremete na 1-0, com 3 embaixo de trabalho. Ground greening. Ground greening.